Só esse para terminar, senão eu vou ficar aqui mais tempo. Então, só esse para terminar. Mateus 26, 20. Pulei muita coisa aqui. O dia que houver oportunidade, a gente continua. Né, para a gente firmar isso, e temos que descobrir qual é a nossa função no corpo, gente. É uma outra vez, outra oportunidade, vamos ministrar sobre isso. Função no corpo, para você descobrir qual é a sua. 26, 20. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Eu quero dizer nesse texto o seguinte, não vou ler todo não, para a gente não ir mais longe. É isso aqui, ó. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze. Veja em todos os textos da Bíblia que fala sobre ceia do Senhor. É ele com os doze. Multidão não entra em ceia. E é melhor que a multidão não tome a ceia. Vá lá em Coríntios, não vai dar tempo hoje, vá em Coríntios e veja o que ele fala sobre aquele que toma sem discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Ah, eu sou mão, porque eu tenho uma função no corpo. Eu pego o copo, eu limpo o chão, eu acaricio o irmão. Ah, eu sou pé, conduzo, ensino o caminho do Senhor. Então, meu irmão, você não tomar a ceia não significa que você é menos santo, não. Significa que você é maduro, porque você não se posicionou, se é o seu caso. Então é melhor você não tomar, se posicionar, se tornar discípulo, e aí sim, comer do pão que vai trazer vida e edificação para você. Caso contrário, o texto é claro, a ceia do Senhor não é um pãozinho e um vinhozinho, um sucozinho, não. Aquilo é carne e sangue. É vida para uns e morte para outros. Quando você trouxer uma pessoa para a reunião que foi dia de ceia e ela não conhece o Senhor, você tem a responsabilidade de falar: não toma, não pega. Vou te ensinar em casa, vou te explicar. Você não é menos santo por isso, não. Ninguém vai te olhar e achar que você é menos santo, não. Se você ainda é multidão, te aconselho, não toma ceia. Busque saber qual é a tua função no corpo, venha exercer a tua função, porque aí você vai ver. Ainda mais, a glória de Deus. Não vai ficar só nos milagres, não. A gente vai ver os frutos também, as maravilhas do Senhor. Amém? Irmãos, a gente vai ter que encerrar, teria muito mais coisa, mas eu acho que deu passar para vocês, discípulo, multidão. Se não deu, estou à disposição de vocês, passo o e-mail para vocês, a gente por e-mail pode passar mais informação, e eu gostaria que a gente tivesse um dia uma oportunidade para a gente falar sobre essas funções do corpo, para você se localizar. Ah, eu gosto de mexer com serrote, pô, você está mais para de carpinteiro. Não adianta para mecânica, não. Ah, você gosta de serrote? Vamos mexer com carpintaria. Não adianta querer, não adianta. Exercer aquilo que Deus não tem para você. Amém? Que Deus continue nos abençoando, que essa palavra possa ter encontrado o seu coração espaço e que venha dela frutos, e eu estou como vocês, perseverando, tentando acertar cada dia um pouquinho mais. Amém? Deus abençoe.